conheceu, ela ficou desconfiada. Depois que me conheceu, ela ficou danada, porque eu dei uma botada, botada concentrada. Ela gemia, ela gritava, eu empurrava. Calma, respira, relaxa novinha. Calma, respira, relaxa novinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Calma, respira, relaxa novinha. Calma, respira, relaxa novinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Calma, respira, relaxa novinha. Calma, respira, relaxa novinha. Calma, respira, relaxa novinha. Acabou essa brincadeira. Da palinha da popinha enquanto essa rabeta pula. Da palinha da popinha enquanto essa rabeta pula. Controla essa raba, controla essa bunda. Controla essa raba, controla essa bunda. Da palinha da popinha enquanto essa rabeta pula. Da palinha da popinha enquanto essa rabeta pula. Bola no chão, joga pro ar. Bola no chão, joga pro ar. Controla essa raba, controla essa bunda. Controla essa raba, controla essa bunda. Ai que você vai dar parada na mina louca, que tem um rabetão. Bota que eu tô é profi, cê vai me andando sentadão. Bota que eu tô é profi, cê vai me andando sentadão. Vem com o botão, vai me dando sentadão. Vem com o botão, vem com o botão. Vem com o botão, vai me dando sentadão. Vem com o botão, vem com o botão. Vem com o botão, vai me dando sentadão. Vem com o botão. Pega o botão, vai metendo no cidadão. Pega o botão, vai metendo no cidadão. Aqui você vai topar na tua mina louca, que tem um rabetão. Bota que eu tô é profi, cê vai me andar no cidadão. Bota que eu tô é profi, cê vai me andar no cidadão. Pega o botão, vai metendo no cidadão. Pega o botão, pega o botão. Pega o botão, vai metendo no cidadão. Pega o botão, pega o botão. DJ menor da B. Vapo, vapo, executamos cara. Pega nós. Ai.